foi levado, depois ressuscitado, aos discípulos apareceu. E os discípulos viram Jesus ressuscitado e a pedra removida, o nosso Mestre viveu. Então agora esperai Jerusalém, eu vos envio a promessa de meu Pai. Então os homens, estando revestidos todos de amor unidos, com poder ao mundo sai. Esta obra sempre ela é poderosa e também vitoriosa, ninguém pode desfazer. O Evangelho é novas de salvação, nele se encontra o perdão, esta obra tem poder. Então agora esperai em Jerusalém, a promessa de meu Pai. Então os homens, estando revestidos todos de amor unidos, com poder ao mundo sai. Cristo está na glória intercedendo, sua obra aqui crescendo, ele breve vai voltar. Virá nas nuvens com poder e grande glória, esperamos só a hora que Jesus vem nos